Não retenhas na memória. A inveja é sempre um tributo que a mesquinhez rende a glória. Não te esqueças da bondade no trato com toda a gente. É tão difícil ser justo que mais vale ser clemente. Quando estamos dominados pelo egoísmo vibrante, o mal alheio é um cabelo e o nosso é sempre um gigante. Humilhações do caminho são golpes, ulcerações, mas quem humilha a si mesmo recolhe grandes lições. Realmente somos donos dos olhos, dos pés, dos braços, mas Deus é sempre o Senhor da força dos nossos passos. A riqueza que garante bondade, paz e alegria caminha por toda a parte como o sol que se irradia. Foge à sombra da tristeza e ao gelo do desengano. Amargura dentro da alma é como a traça no pano. Alma grande, consagrada à virtude meritória, converte todo fracasso em plantação de vitória. A luz só encontra a luz no brilho do próprio seio. Quem muitas nódoas possui, vê nódoas no rosto alheio. Miséria parada e escura é sempre triste label, mas pobreza que trabalha é condução para o céu.